Salvador está atravessando o Cachorro. Sétima 5, Sala 02, taxi via Alfa, Juliette, porta meia dúzia. Confira o portão 2. Meia. Alfa, Juliette, até meia dúzia, boa, na sétima. Qualquer, não entendi. Ah, tá com dois? Índia, pátio Índia. 04, tem da Gol, que é autorização da Leão. 5808. Meu objeto 5808, Brasília. Pronto, copo 360. Pronto, copo. 360 para Brasília, autorizado. Via uniforme Zulu no 7, cola da pista no 0. Primeira curva direita, saída agora, após agora, leva. Controle 920, decimal 8, transponda 5533. Voltando 3290. Afirmativo, para pushback e saneamento, sou aluno 21.9. 219, obrigado. Eletro, controle 1208, transponda 5533, está no portão 8, webjet 5808. Correto, 5808, para pushback, senão. Fala, bom dia, o voo no 804, tente da Gol, que é autorização, vale 1. Linha do 804, projeto para o Galeão, nível 360, colada pistão na 0, primeira curva à direita, saída da EL, após da EL, Leda, após Leda Bridge, intercepta, uniforme Zulu, 10 e segue conforme plano. Controle Atalhão 90, decimal 8, transponde 5543. 360 autorizado, no Galeão, reparo da 10, curva direita da EL, Leda Bridge, acento do 10, 208, 5543, 804. Correto, 804, chama para o feedback, senhor. Vai chamar, obrigado. Na linha decolar, vento 1, centena com 4. Poste 1, decolado agora, os 10, controle 1, 20.8. Bom dia, 01, confirmando, 3171. Controle, bom dia, 3171, Natael. Bom dia, 3171, contato unidade, suba 320. 320, 3171. Controle, OTAN 3153, estabilizando. OTAN 3153, chama a torre 118, decimal 95. 295, OTAN 3153, bom dia. Bom dia, TAN 3153. Cheque trem, em pista livre, pouso autorizado, vento 1 centena com 4. TAN 3153. Tá baixa travada? Afirmativo, em baixa travada. 3153, solo agora, hoje, 16, direita, 121.9, solo, bem-vindo. Obrigado, César. Não foi copiado, 3171. Tá, 3171, chame centro, Recife, 1251. Tá, com Neto de Alfa, pode achar direto. Alfa, pode achar direto. Número 4 no 4, pushback acionamento. motor está 3290, pronto para o táxi com 151 na borda, 3130 de autonomia alterna na frente. 890, táxi via Índia, no ponto de espera, chame 1895, ajuste 1014, no Lolo. Via Índia, 1895, ponto de espera, com 1014, 3890, no Lolo. Bono 804 e Webjet 5808 estão condicionados após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, estão autorizados para o estacionamento. Sente, após o estado livre, 804. Já é autorizado, seu pushback, chama táxi, Webjet 5808. Ok, estamos autorizados, chama para o táxi, Webjet 5808, obrigado. Paulo Salvador, muito bom dia, Gol 642, 23, gente da hotel para Recife, pronto para 4. Chega na 642, autorizado Recife 390, via por 58. Acomoda pista 10, saída Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, transponder 5550. Autorizado 390, Upper Recife, saída Puca, Caju, 208 é o controle, 50 transponder 642. Vai na 642, chama para pushback saneamento. Parei. Muito bom dia, Gonomia 07, posição 05 da OTAM para autorização. Bom dia, Gonomia 07, autorizado Guarulhos 360, Zeniforme Zulu 16, corda pista 10, saída da EL, após Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponda 5553. 3890, pista livre. Autorizado a linha decolar, o vento 1-1-0 graus, 5-4 nós. Autorizado a linha decolar, 3-2-9-0. Problema 07, confirmando o vento em ponto de Zulu, 1-6, chame para a pushback. Então, bom Bom dia, TAM 3597 para cópia, Brasília. Direto TAM 3597, autorizado Brasília, 380, vírgula 17. Decola da pista 10, saída Arbora, após a Arbora Leva. Controle 120.8. Transponda 5555. Autorizado Brasília 380, após o Lui 17. Decola da 10 na Arbora Eleva, 1208-5555. Transponda. Correto 3597, escute a informação hotel e chame para o pushback de treinamento. A hotel vai chamar 3517. O Alô Jet 5808 está acionado com 68 a bordo, 5 horas e 5 minutos de autonomia, alterna galeão. Alô 5808, táxi via Índia, na ponta de espera, torre 1895, ajuste 1014, bom voo. Via Índia, ponta de espera 1895, 1014, obrigado. Para o táxi a bordo 134, alternado Campinas, 3 horas e 40. 804, no ponto de espera, chame 1895, ajuste 1014, por favor. Ponto de espera 1895, bom dia. Tam 0, decolagem 28, controle 1208, bom voo. 208, grato. Controle Salvador, bom dia. Tam 3890, passa 1 no meu pé, no perfil da saída Puca. 3890, contato radar, suba 330. 330, 3890. 804. Salvador, bom dia, 7508, próximo ao ponto de espera, pronto. 508, Lima tem. Lima tem a 7508.